Muito boa tarde, temos do outro lado da linha Carlos Maia, o presidente da União de Freguesias de Ervedal e Vila Franca da Beira. Estamos às portas desta festa, desta União de Freguesias, já no próximo fim de semana, 10 e 11 de setembro. Engenheiros, inicialmente estava prevista para fim de semana de julho, mas devido aos incêndios e ao calor foi cancelada. Questiono agora se está tudo postos para esta grande festa ou se estão nos últimos preparativos. Sim, portanto, como disse bem, portanto, nós tínhamos a festa que habitualmente portanto, é realizada portanto, à volta de meados de julho. Todos os anos tem sido assim, já há uns anos bons. Mas, pronto, atendendo à situação de contingência que se vivia na altura, decretada pelo Governo, portanto, devido às altas temperaturas e aos incêndios que existiam, portanto, nós resolvemos, portanto, adiar, portanto, esta festa para uma época mais favorável, portanto, que não tivéssemos esses problemas. De forma que foi, portanto, a data definida foi agora os próximos dias 10 e 11, o próximo fim de semana. Penso que, portanto, as condições já estarão bem diferentes. Então vamos realizar então esta festa portanto, no próximo fim de semana. Estão a ultimar os preparativos? Sim, exatamente. Está tudo a ser preparado para que nós possamos ter mais uma festa das nossas freguesias, Ervedal e Vila Franca, como tem sido, com animação, com boa disposição, com uma boa adesão, portanto, das pessoas. E, portanto, é isso que nós estamos a pensar, portanto, que mais nesta edição, portanto, aqui desta festa das freguesias. Que edição é que é esta ou há quanto tempo é que é realizada esta festa? Olha, esta festa, portanto, eu entrei, portanto, em 2009, final do ano 2009, aqui para a Junta de Freguesia, portanto, estava, portanto, desde aí até hoje. E nós começámos a realizá-la em 2010, portanto, há 12 anos. Também tivemos este interregno agora dos dois anos, portanto, da pandemia, que obviamente não a realizámos, não é? Mas pronto, no fundo são 10 edições já, tirando os dois anos da pandemia que não fizemos. Muito bem, e de que é que se trata esta festa? De que, essencialmente? De tradições, saberes, sabores, o que é que se pode esperar desta festa? É exatamente isso, é aquilo que é, portanto, que é habitual. Nós, portanto, isto portanto, é uma festa que envolve fundamentalmente a comunidade local, e, portanto, aqui da nossa população. Portanto, aquilo que nós vamos ter, que temos habitualmente, são as nossas barraquinhas de exposições, os stands de exposições, apelamos às pessoas para poderem vir até à nossa festa, para poderem expor os seus artesanatos, enfim, a sua gastronomia também, porque vai haver, e os stands de exposições vão andar à volta disso, quer dizer, portanto, das várias portanto, atividades que as pessoas portanto, entendem vir. A expor portanto, a nossa festa é aquilo que tem sido habitualmente feito. E quais é que são os principais sabores? Como? E quais é que são os principais sabores desta União de Freguesias? Pronto, a gastronomia é a gastronomia local, tanto que habitualmente as pessoas estão habituadas, portanto, a nível de algumas iguarias portanto, regionais. Portanto, é aquilo que habitualmente faz parte portanto, de cada festa dos comes e bebes, como se costuma dizer. Portanto, não sei, vemos se outras pessoas irão trazer possivelmente alguma coisa ligada às especiarias também, possivelmente. Enfim, pode haver tudo um pouco. E também não vai faltar o conhecido licor. Vamos ter, portanto, a confraria daqui do Ervedal. Portanto, que é a confraria dos bolos e dos licores. Não sei exatamente o que é que eles irão ter, eles já nos confirmaram que, portanto, a sua presença, que irão estar, mas pronto, outras pessoas, com certeza, independentemente da confraria, portanto, com certeza que lá terão também algumas dessas bebidas, possivelmente para servir às pessoas, algumas cerejas também, algumas ligadas depois à parte dos comes e bebes também, portanto, ligados às carnes, enfim, alguns enchidos, possivelmente, de pessoas queiram levar. Vai haver tudo um pouco, penso eu. E olhando para o cartaz, portanto, há aqui uma forte aposta em grupos locais. Sim. Aliás, é habitual. Portanto, nós habitualmente temos a noite de sábado, que habitualmente assim, é uma noite mais para alguém que queira dançar nas festas populares. Vamos ter habitualmente um conjunto musical. Depois, portanto, a parte de domingo é fundamentalmente ligado portanto, aqui aos grupos locais, portanto aqui do concelho, que habitualmente vêm até nós e com assim que passamos depois ali tanto à tarde e um bocadinho da noite ainda, tanto com os grupos locais, desde concertinas, aos cavaquinhos, a rancho, enfim, tanto esse tipo de grupos. E o ponto alto, obviamente, que é aquilo que habitualmente tem sido, portanto, que é o nosso almoço convívio, que no fundo é um almoço que as pessoas habitualmente aderem bastante, portanto, é um almoço que não tem custo para as pessoas, obviamente, que a Junta entende vir às pessoas para virem ali conviver à volta de uma mesa, a comer e a beber, e as pessoas têm aderido muito bem, portanto, ao longo destes anos, portanto, a esse almoço convívio, que tem, esperamos que este ano seja assim, apesar de estão a perder alguma chuvinha, pelos vistos, mas não há que ser grande. Mas tem variado, 250, 300, 350 pessoas, habitualmente, que se junta, umas vezes mais, outras vezes menos, à volta desse almoço, tanto que, no fundo, é para juntar as pessoas das quatro povoações, mais Vale Ferro, enfim, mas também é uma povoação que tem muito pouca gente, mas, no fundo, é que as pessoas se juntem e convivam, portanto, e a coisa que mais me agradou, devo dizer, na primeira, na segunda, na terceira edição desta festa, é que as pessoas apareceram, aderiram muito bem, e aquilo que mais me agradou foi ver pessoas a juntarem-se ali, que se encontraram ali naquele espaço, naquele almoço, que já se não viam, já se não encontravam há anos, e foram-se encontrar ali. Portanto, isso foi muito bom para mim, quer dizer, tanto porque apesar das distâncias entre as populações ser curta, não é grande, mas pessoas que se passaram anos que não se viam sequer, portanto, e conheciam-se já por tempo, logicamente. Portanto, isso acho que é muito bom, acho que é muito bom. E, portanto, depois de 2 anos de interregno, certamente que será ainda mais um ponto de encontro esta festa da União de Freguesias. É claro, exatamente, pois, enfim, foram 2 anos sem a realizarmos, como tantos eventos não foram realizados, devido à pandemia, mas pronto, eu espero que este ano que as pessoas adiram, e que venham em força, e portanto e venham à nossa festa, porque as pessoas gostam de vir, e gostam de vir à nossa festa quando tem as freguesias, e habitualmente temos uma boa adesão, tanto da parte da população. De forma que, portanto, eu penso que as pessoas também estão um bocadinho, depois desta pandemia, estão um bocadinho ávidas disso, de se distraírem, de passarem momentos agradáveis, de se juntarem, de verem as outras pessoas, que já não têm há algum tempo também, portanto, e esta festa irá seguramente, portanto, contribuir para isso, no fundo o objetivo é esse.